bom, gente. Sou o Bento. Sou sergipano, sou lá do Nordeste do Brasil. Cresci em Bento, no litoral. Cresci no sertão, com agricultura, né? Porque, cultivo de alimentos, mas do preparo, né? Enfim. De comunidade tradicional, né? Tupinambá, desde um ambiente degradado. Toda planta, bicho, todo tipo, e como que evolui uma floresta? Toda planta, bicho, todo tipo, e toda planta, bicho, todo tipo, e nele. Entender a paisagem, ele. Observar o ambiente, ele, como que a água transita nesse ambiente, que a gente caminha junto com o ambiente, né? O que é que tem vivo hoje aqui, de comunidade tradicional, né? Tupinambá, ancestralidade, lugar no território Brasil, lugar Tupinambá, forma do preparo, cultivo do alimento, mas do preparo, forma do preparo da farinha, lugar Tupinambá, que ainda é a forma do preparo da farinha, a forma do preparo da farinha, a forma de preparar as comidas, os plantios, o jeito de descansar, né? As coisas que até o jeito de pular no rio é Tupinambá. A voz que vocês ouvem é de Bento Cruz. Em outubro de 2021, ele veio para o Condô coordenar uma oficina sobre agrofloresta. Mas a figura do Bento está presente desde o planejamento do Jardim das Delícias. Olá, aqui é Luiz Renato Ferreira e Max Ussar. E para contar para a gente sobre essa história e sobre a oficina, estamos aqui com a Jéssica Arjona. Jéssica, como você se apresenta para a gente? Olá. Bom, eu sou Jéssica Arjona. Eu sou uma mulher trabalhadeira e estou aqui no Condô Cultural já há 11 anos e agora muito conectada com esse tema que a gente vai conversar hoje, que é a terra, o jardim e tudo que está acontecendo nessa nova fase do Condô ecocultural. Então, estou nesse processo aí de transição para uma produtora cultural para uma produtora permacultural. Quais que foram as transformações que aconteceram no jardim até virar o Jardim das Delícias? O Jardim das Delícias, né? É uma paixão minha e assim como todo o edifício, né, o prédio que abriga o Condô Cultural, o jardim também tem um processo lento. Ele, antes de ser o Jardim das Delícias, ele tinha um prédio onde a gente demoliu, que foi uma das primeiras ações que a gente fez, foi demolir esse prédio lá em 2010, pensando que naquele espaço a gente construiria alguma coisa nova, um pequeno teatro, um galpãozinho, algo assim. Mas desde que a gente fez essa demolição, que a gente ganhou essa área, que a gente ganhou o chão e ganhou o céu, a primeira sensação foi: poxa, nunca mais a gente vai construir, né, algo como alguma edificação ali, né? Então, foi bem, desde esse primeiro momento em 2010, foi bem importante aqui na cidade de São Paulo ganhar esse chão e esse céu, né? Então, ele começa aí a proposta de transformação desse espaço. E ao longo do tempo, ele foi o depósito de entulho das reformas, né? De 2010 até 2013, teve uma fase de muita intensidade das reformas da casa. Então, onde é o jardim, foi o lugar que a gente recebia entulhos, foi estacionamento. E aí, ao longo do tempo, as plantas foram ganhando espaço. Então, primeiro foi uma roseira, porque teve um sarau, e aí a gente ganhou de presente uma roseira. E aí, depois a gente fez uma parceria com o Rui Signori, que é um engenheiro agrônomo e que começou a dar umas oficinas de horta orgânica doméstica, onde a gente foi construindo os primeiros canteiros. Então, a gente construiu um primeiro canteiro, plantamos alface, berinjelas, e isso já foi encantando, assim, o processo. E depois a gente construiu, tentou fazer um círculo de bananeiras, que não deu muito certo, e pesquisando rolou uma espiral de ervas, uma pequena farmácia viva, tudo isso nessa construção das oficinas de horta, que foram 7 módulos ao longo de 3 anos. Então foi ganhando forma. E aí plantamos uma árvore, uma goiabeira, uma pitangueira, depois um abacateiro, depois uma amoreira. E plantamos um gramado, e aí até que chega mesmo o Jardim das Delícias em 2020, com todo o processo da pandemia e de repensar um pouco o que, que a gente queria fazer. Eu fui estudar mais a fundo a agrofloresta e cruzei com o Bento Cruz, essa figura, e a partir desse momento não quis mais me descolar dessa ideia e do que é essa construção. E a agrofloresta, né, da sua experiência com ela, que você podia falar um pouco mais sobre essa experiência? E se ele é um projeto de agora e também é um projeto de futuro? Eu acho que é um projeto de passado, presente e futuro, porque para mim é uma conexão com a minha infância. Eu sou nascida e criada lá no interior do Paraná, numa cidadezinha muito pequena chamada Rio Bom. Então, ali, para mim, já foi a minha primeira conexão com as árvores, com as plantas, com a terra. Então, o Jardim das Delícias me traz essa memória e de como é importante a gente poder estar ali em contato com as plantas, porque acho que as plantas ajudam a gente. Para mim, é um processo terapêutico também, de poder mexer na terra, cuidar, cultivar, plantar, semear. Então, com a agrofloresta, foi esse curso que eu fiz com o Bento em 2020, logo que entrou a pandemia, assim, foi minha primeira ação pandêmica, foi fazer uma residência online de agrofloresta, entender como que isso ia se dar na teoria, né, online, mas foi muito legal. E foi ali que eu fui construindo o projeto com a ajuda do Bento. Então, foi a construção do projeto, da ideia do Jardim das Delícias, e depois a execução ainda em 2020 desse projeto, né? Colocar ele na prática aí com muitas mãos. Max estava presente nessa implantação do jardim, então foi um outro processo do próprio quintal, né? Daí arrancar uma parte do gramado que a gente tinha plantado, e arrancar uma parte do cimento, ampliar e deixar esse jardim com 150 metros quadrados, né? Que é bem espaçoso para a cidade. E agora, pensando no futuro, é agora que a gente está começando realmente a colher, né? Depois de um ano de jardim, então todo o processo de recuperação com a terra. E agora a gente está só aproveitando e reciclando os canteiros e também a compostagem, né? Enfim, então é muito um projeto de futuro, né? Não só para esse espaço, mas para todos os espaços que possam ter um cantinho, um vasinho, um lugar para você ter, nem que seja o seu temperinho ou alguma coisa que você possa colocar no seu prato que você plantou e cultivou. Então, para mim, é o futuro do mundo possível, um futuro possível. Qual que é a importância, Gé, de trazer o Bento para fazer as oficinas no Condô? Olha, o Bento é uma figura, quem já fez cursos e acompanha o trabalho dele, é apaixonante, assim. Então, ele traz uma energia muito tranquila de como esses processos podem ser realizados e conduz, assim, também como a coletiva Moça Barro, num lugar muito gostoso de trabalhar. Então, é um processo muito orgânico também, tem toda uma técnica e uma teoria que parece bem complexa, mas quando você vai para a prática, ela se dissolve um pouco, né? Mas também é um aprendizado de novas palavras, um novo vocabulário que vai se criando com quem entra com esse universo da agrofloresta, né? E o Bento é uma pessoa que está transformando o mundo, né? Por onde ele passa, ele deixa planta e coloca essa sementinha de transformação mesmo, seja num jardim aqui na cidade de São Paulo, seja em grandes áreas, seja em construção de comunidades. Então, acho que o Bento é uma dessas figuras essenciais para essa transformação e mudança de mundo que a gente precisa, né? Para continuar existindo o mundo, inclusive. Bom, já que você falou de jardins da cidade de São Paulo, queria puxar esse assunto, que saber a sua opinião de uma maneira mais geral mesmo, né? Sair um pouquinho do condô e ir para a cidade de São Paulo, que a gente está aqui. E o que significa para você trazer essa prática da agrofloresta dentro de São Paulo? Tipo, você acha que projetos como esse podem ter um impacto significativo para questões ambientais dos grandes centros urbanos? Olha, uma vez, né, nos cursos, né, eu fiz essa pergunta para o Dirso, que é o Edilson Cacelotto, que é também um permacultor e do sítio Pau d'Água. E perguntei para ele se ele achava que a permacultura e a agrofloresta é possível nas cidades. E ele falou que a resposta dele me impactou bastante, porque sim, é possível, porque existem muitos movimentos e muitas pessoas, né, construindo, trabalhando em praças, com compostagem, com agrofloresta. Então, acho que é um movimento que está crescendo para fazer com que a cidade seja um pouco mais também acolhedora e possível, né, para a gente, com cuidado das praças, das águas, dos rios, mas que a permacultura, porque é um processo de transformação também do ser humano, né? A agrofloresta, a permacultura. Então, em algum momento, você vai querer estar no campo e você vai querer vivenciar isso fora da cidade. Então, é possível e é essencial que a gente tenha esses movimentos, mas que também chega um momento que você vai querer estar 100% conectada com a terra e fora da cidade. Então, sim e não. A não ser que a gente desenterre todos os rios de São Paulo, né? Seria um projeto maravilhoso. Eu queria agora perguntar para você, Gé, e também, Luiz Renato, se quiser falar, que também participou, mais especificamente sobre essa oficina do Bento agora, de outubro. Queria que vocês falassem um pouco como que foi também para você, né, Gé, viver esses dois momentos, né? Uma com uma oficina com ele mais de início do jardim, e agora essa outra já com mais gente, com a casa aberta, né? Falem um pouco sobre isso. Não, eu só quero ouvir também o Luiz Renato, porque eu já falei bastante, mas acho que é bem importante, porque foi a primeira atividade aberta do Condô Cultural nesse momento, teoricamente, pós-pandemia, né? Então, foi a primeira vez que a gente recebeu público, 30 pessoas, né? Todo mundo de máscara, e a gente trabalhou ao ar livre. Mas é uma marca importante, assim, foi a primeira ação que a gente fez aberta ao público. Para mim foi... Eu senti esse impacto também, porque como a oficina anterior que a gente já tinha participado, a Moça Barro, éramos nós que já estávamos convivendo, né, aqui. E de perceber o interesse, né, das pessoas, né, conhecer as pessoas que estavam fazendo a oficina, foi muito interessante, né, cada um dentro da sua realidade, dentro de gente que tem uma terrinha, um terreno e quer modificar, gente que tem no próprio fundo do quintal, gente que não tem nada disso, mas tem esse interesse, né, e de repente participar de algum coletivo que revitaliza uma praça. E assim, para mim, foram assim, esses dois dias, que foi um sábado o dia todo, depois domingo o dia todo, com essa diversidade de pessoas. Foi muito interessante a questão mais poética mesmo dessa questão da agrofloresta. Eu achei muito poético, e acho que a lógica, né, da agrofloresta, de que uma planta, se você planta um alface e um outro alface grudado e outro grudado, né, que faz uma monocultura de alface, todos eles têm uma raiz próxima, uma raiz rasa, todos eles vão consumir aquela água naquele nível da terra e eles vão competir entre si. Então, essa ideia da diversidade, de trazer... do lado do alface, planta uma coisa que tem uma raiz que vai mais para o fundo e que não vai competir com aquilo. E, de repente, aquela planta consome um tipo de vitamina da terra, mas as folhas dela que vão decompondo vão trazer um outro tipo de composto que a outra planta que está do lado dela vai precisar. Esse tipo de colaboração, né? Eu achei muito inteligente a forma como... para mim, ficou essa... fez sentido esse nome agrofloresta, porque... é como se a gente fizesse uma imitação da floresta, né? Porque a natureza tem essa perfeição da espontaneidade, de ter uma sabedoria interna, né? As plantas se entendem entre si. Uma cresce onde ela dá conta de crescer, a outra é ali do lado, ela só cresce do lado daquela porque ela sabe que ela vai sobreviver, ou se não passou por uma seleção natural ali que não vai crescer mais aquilo porque aquilo não tem a vitamina para ela. Nada é imposto, tudo vai se adaptando aos locais, assim, né? E também a lógica, a pensar nas sementes, né? Eu achei que foi muito completo, assim, a oficina, de informações. E também teve as questões da prática, que foi muito legal. A gente ter o Jardim das Delícias para a gente manipular e fazer uma simulação daquilo que o Bento estava trazendo para a gente como teoria... eu acho que isso foi o ponto forte, assim, dessa oficina. É isso que você fala dessa poesia, né? Mas que também é muito concreto. Pensar que a gente podia também se agroflorestar. Porque se a gente acompanha esses movimentos das plantas, e é um aprendizado lento, né? Que você vai lá... somos diversos, né? Aqui... que a gente trabalha sempre em coletivo, com muita gente diferente, como que isso não é algo ruim, né? Como que a gente consegue trabalhar, de novo, né? Juntos, na diferença, e cada um ali se aproveitando dos micronutrientes que precisa para poder crescer e florescer, né? Então, acho que é um exemplo de cooperação e de coletividade que a gente pode muito se inspirar para poder se relacionar de uma forma mais saudável, mais completa e sem tanto julgamento mesmo, é mais orgânica e mais coletiva, com mais respeito, com mais carinho, com mais afeto e na diferença. Acho que isso é um grande aprendizado da agrofloresta. É muito interessante você citar agora, porque eu lembro que antes de fazer oficina, né, que eu passei o tempo da pandemia fora, e quando eu cheguei no Condô, eu já sabia por foto, informações, mas quando eu vi o formato do Jardim das Delícias, que são formatos orgânicos, e para mim parecia órgãos mesmo, eu achei... parecia um intestino, e eu perguntei para você porque é um desenho intuitivo, e você vai, não são canteiros quadrados ou circulares simplesmente, são canteiros que você constrói intuitivamente, e isso me remeteu imediatamente ao corpo humano mesmo, a anatomia do corpo humano, a anatomia dos órgãos, de como as coisas se distribuem dentro da gente. E essa cópia da natureza mesmo, né? Quando eu desenhei o projeto, e eu não sou muito boa em desenho, mas foi bem isso, assim, de pensar como uma pessoa também que está ali convivendo todos os dias com esse jardim, de que eu era capaz de fazer um desenho orgânico, intuitivo, a partir da minha experiência com o jardim. E como isso pode ser construído e vivenciado por muitas pessoas. Gente, é muita paixão. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio TV Mundo Novo, no Condô Cultural. Esse projeto é patrocinado com recursos do Fundo Internacional de Ajuda do Ministério Alemão das Relações Exteriores da República Federal da Alemanha. do Goethe Institute e de outros parceiros. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Tô brincando. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar.